Chega, chega mais, chega, chega aqui, que é o ângulo do meu ponto de vista. Qual é o seu? Entenda essa história, me diga se demora. Boa parte da playboy querendo abafar com seu nojento dinheiro, colocando desespero na classe baixa, o que você acha? Muito dinheiro utilizado de um jeito errado, e o pobre coitado, abatido, rejeitado, violento, amoroso, do mundo desordem. A magia que você partilha com os homens do poder, finge não ver. Você está ao nosso lado, não vai amarelar. Por quê? Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor. Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor. O que se pode analisar? Que existem pessoas que tentam trocar nossas mentes com mentiras constantes. Autovalorização. Não! Essa palavra existe para eles que só pensam em si e aí misturam. Lamentável a situação do país, tá foda. É de fome e miséria, é relação da certeza. Que tristeza então, ame sua pátria. Ela não tem culpa dos filhos que ela tem. O tempo passa e o tempo voa. E os corruptos ainda continuam numa boa. Minha vontade seria que todos os chefes, empresários e pessoas de poder, que pensassem nesse fato que eu citei. Se você pensa como eu, Deus te abençoe. Se você não pensa, Deus te perdoe. Os direitos são iguais. Todos nós somos irmãos, mas sei que nesse mundo nem todos têm visão. Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor. Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor. Pessoas buscando a desunião, atrás de ilusão, querendo ser alguém financeiramente, mas não estão conscientes, nem orientar dinheiro, não é tudo, nem bem materiais. Numa nova era, pode crer, muitos mano não estão. Estão no caminho contrário, no caminho sem volta mais desse não. Faça pouco caso, paz. Meu nome é Preto Val, não sou nem professor de moral. E acho que aquele que erra conscientemente merecia uma nova chance. Ei mano, qual seria a pista? O mundo está um verdadeiro pega pra capar. Culpado disso é o sistema e os causadores. Consequência de tudo que está aí, e querem colocar toda a culpa para cima de nós. Por isso temos que sermos muito seguros de si, pois querem fazer um submundo oferecendo condições impróprias a essa relação. Fazem nossa falsa imagem, informações enganosas, tentam omitir informações. A natureza pode te provar em quem você vai acreditar. Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor. Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor. Se ficarmos todos norteados, ficaremos orientados. Não terá mais resultados. Abre os olhos para o mundo, não dependa dos outros, vai por você. Tantos que trabalham para receber um mísero salário, não dá para comprar nada. Coisa pra tão pouco dinheiro. Eu, o patrão, colocando um desespero em cima de nós. Parece um submundo, Cuiará, porra. Eu não sei como pode acontecer uma coisa dessa, mas todo mundo erra. Mas só um grande homem, uma grande mente, para assumir o quê? Estamos numa nova era, você deve refletir. Recuperando o tempo perdido, dando resposta àqueles bosta. Pense como foi o passado. Ainda é tempo de mudar a vida. Momento, momento é igual. Vamos mostrar que temos dentro de nós. Não quero me esquivar e acusar alguém. Dedo duro, não colhe minha goma. Mas o fulano, ferrado, por tão pouco, resguardo. É o destino daqueles que pensam em tirar vantagem em cima do pobre coitado. No meu conceito ele será considerado mais um otário. Mais um otário. Respeite para progredir. Reivindicamos o melhor, significa uma nova era. Por um mundo melhor, por um mundo melhor.